Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente, joga um saiado do meu coração. Seja bem-vindo ao nosso cantinho. Pode entrar, pode sentar, se sirva aí, porque essa casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Rapaz, outro dia eu tava na beira do rio ali, só banzerando, olhando o cantar dos curió. Aí eu olhei no canto assim, da beirada do rio ali, onde fica a lama ali e as areias. Tinha dois patos, um do lado do outro. Eu fiquei olhando pra eles dois, um tempão eles lá. Não fazia um pio, meu compadre. A dispor de muito tempo, aí o pato mais pretinho, mais escuro, meio banzerado, olhou pro outro e falou assim, quack. O pato mais rajado de branco olhou pro pato escuro e falou assim, oxe, e eu não ia falar isso agora mesmo. Aconteceu de novo. Meus compadre velho, hoje eu tô muito afoito pra contar uma história porreta vó M6, mas primeiro eu quero aproveitar que eu já tô tomando banho com sabonete e febo de novo, a careca já está um pouquinho alumiada e eu vou ali na quermesse e já volto, meu compadre. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Água de Moringa, vamos para o nosso novo quadro, Recados do Editor. Vamos trazer primeiro aqui as nossas redes sociais, que é a do Água de Moringa, claro. A gente tem aqui o Twitter, no @jsantos, claro, J é quem vai responder para você. Temos aqui o perfil no Instagram, o @águademoringa. E se você quiser bater um papo lá com a gente, o grupo ainda é pequeno, mas é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, basta dar um pulo em t.me/águademoringa. Agora, eu vou trazer para vocês as redes sociais dos outros dois podcasts da casa, que é dividida entre os três igualmente. Começamos aqui pelo Paranerdia. Basta você mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br, mandar um Twitter para @paranerdia, página do Facebook em facebook.com/paranerdia, tem o grupo do Telegram também, que é o t.me/paranerdia, tem o canal do YouTube, que é o youtube.com/paranerdia.tv, e se você quiser acompanhar e apoiar os podcasts da casa, como Água de Moringa, você também pode colaborar com o Paranerdia financeiramente. Então, basta dar um pulo em apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia com apoios a partir de R$1, beleza? E vocês que me conhecem do Anime Sphere, sabem que eu sou o líder do projeto, então basta dar um pulo nas nossas páginas das redes sociais em linktr.ee/AnimeSphere, que lá você acha todos os nossos links, beleza? Um grande abraço a todos vocês e é contigo, Jota! Mas é claro, compadre Jorge, muito agradecido! Hoje, na quermesse, nós vamos conhecer o poema A Taba da Salvação, que é do Gessier Quirino, que é muito conhecido aqui no Água de Moringa. E ele é mais ou menos assim. Meu compadre, o que eu escuto derna de pequenininho é que o Brasil brasileiro, pra sair dos atoleiros, tá fartando tanto assim. tá fartando tanto assim, nós tudo se afogando. O doutor de vez em quando, os corruptos do bigodão, corre pra televisão, beija os pobres, dá risada e anuncia a chegada da tábua da salvação, rapaz. E aí grita os povos na rua, foi o fim dos militares, já podemos festejar, o fim da submissão é bandeira dos partidos, correndo de mão em mão. Bem que aquele homem disse que a gente se assubisse na tábua da salvação. Um pouco mais tarde, de novo, o povo desmiolado, satisfeito, esprivitado, forgado nas alegrias. Foi um tal de anistia que soltou-se da prisão. Vi dizer que o homem é quente e agora chegou pra gente a tábua da salvação. Mas nem demora, de novo, o povo torna a gritar. Um tarde direta já, que agora o Brasil mudou. Já temos outro doutor nos destinos da nação. Vamos acabar com as greves, que agora é Tancredo Neve, a tábua da salvação. O povo bater em riba, correr atrás de uns bombeiros, fizeram um tachoradeiro pra modo ver um caixão. Eu não sei por que razão, depois de tanto mistério, levaram pro cemitério a tábua da salvação. Mas pelas forças de Ulisses, veio a Constituição. E a tábua da salvação voltava em forma de lei. Não sei pra que tanta lei, mas os povos acreditaram que aqueles papel letrado dava toda a solução. E uns diziam, meu compadre, esses papéis, na verdade, é a tábua da salvação. Olha, pra resumir a questão, foram vindo os presidentes, os povos bestes e contentes confiaram nos gangão, rapaz. Se não tivesse os dedão de tanto cabo indecente, nós interceria crente na tábua da salvação. Agora eu mando um recado pros doutorzão federal arrumar outras mentiras pra mod nos enganar. Porque as lorotas de sempre tamo canso de escutar. Vamos acabar com os bandidos, vamos acabar com os babão, vamos acudir as escolas, remodelar a eleição, menos abocanhamento, menos ônibus ferrugento, mais trabalho pro cristão, fim da esculhambação, credo em cruz, Ave Maria. Isso quase todo dia enche o saco, meu patrão. Já que a gente não tem vez, escute bem, empurre no de vocês, a tábua da salvação. Oxi! Eita, jagunçaiada do meu coração, eu tô feliz demais com a repercussão do nosso programa Água de Moringa, rapaz. E por isso eu preciso agradecer as pessoas que fazem esse programa ser possível, principalmente ele. Você sabe, vai me dizer, sabe de que eu tô falando, rapaz? Ele, o Alexandre Nerdmaster, que é o host e o capitão do Paranerdia, rapaz. O Paranerdia fala sobre filmes, séries de TV, animação, quadrinhos e um monte de outras coisas, rapaz. Olha, a gente tem episódio de lista, de debate, de indicação e, principalmente, a gente dá a nossa opinião sobre tudo isso, rapaz. Acesse paranerdia.com.br e lá vai me ser encontro Água de Moringa, o Huntercast de vez em quando e, principalmente, o Paranerdia, um podcast feito para nerd. Além do Paranerdia, eu quero agradecer de todo o coração ao meu amigo Jorge da Animesphere e da Fire Falcons Editions, ao Biel e a Prix lá da Taverna do Beholder Cego, ao Marcelo Guaxinim lá do RP Guaxa, a galera do Podpixel, ao mestre Rafael 47 do Tarrasque na Bota, ao Pensador Louco, ao Rafael Dourado, do Sapo Brothers, e ao Fernando Caruso, Gustavo Guimarães, Elvércio Parente, Nadja Lírio e Tibério Velasque, que fazem parte dos podcrastinadores. O meu muito obrigado! Pra Pra quem é aficionado por filmes e séries de TV, a gente te convida a ouvir o Podcrastinadores, o nosso podcast onde a gente debate produções novas e antigas com muito humor e informação. E a gente ainda te dá dicas do que assistir se você for daqueles que tá sempre à procura de alguma coisa interessante pra assistir. Você pode ouvir o Podcrast no Spotify, Deezer, Google Podcast ou no seu agregador de podcast favorito. Então não procrastine, podcrastine, ouça o Podcrastinadores hoje mesmo, ou amanhã, assim que você tiver um tempinho. Podcastinadores, o podcast ideal para você ouvir enquanto você adia as tarefas mais importantes do seu dia. Jagunçaiado do meu coração, como se não bastasse todo esse trabalho que a gente tem aqui para trazer uma paisagem desse Nordeste maravilhoso, que é onde a gente vive, onde a gente mora, eu decidi fazer uma maratona de retratos do Nordeste. E eu vou trazer algumas descrições de coisas daqui, ó, de onde eu moro, rapaz. Em primeiro lugar, eu vou lhe dar o endereço da minha casa, de como você chega aqui. Eu acho que é mais ou menos assim. Daqui até lá em casa, no sítio Caga Chapéu. Dá um bocado de légua, homem. Mas não é dessa léguinha besta, nem légua de beijo, não. É légua macha, abafada, daquelas léguas macriada, medida no rabo do cão. Oxi, você saindo daqui, nem querendo você erra. No oitão do cemitério, tu pega a viela de terra, desce em Toninho Farinheiro, passa água branca senta de Zefinha Lavadeira, e daí pra frente é só estrada. Eita, compadre velho, depois da reta pegada, tu avista o esbarro d'água do pai de Mané Maior. Avista o tamarineiro fulorado e sombreado de seu Zé Vacinador. Olha, quando chega nas quebradas do raso da Macaíba, pega o mato embamburrado que o caba morre e não chega no lajedo da formiga. E toma estrada, meu compadre. Olha, avistando um pé de pau com parecença de IP, aí o compadre vê uma pista arreganhada, prontinha, se oferecendo pro caba que aparecer. Mas daí você não queira, diz, é seu num apriceio. Pegue a trilha carroçave, com duas baixas do lado e a cabeleira no meio. E daí pra frente, meu filho, é só estrada. Mas bem dizer, já tamo dentro da Avenida do Capim. Toque em riba da babuge e tome-lhe rede esticada, do começo até o fim. Aconteceu de novo. Olha, é estrada festejada com cerca de todo tipo. É cerca de enchimento, de vara, de pau a pique, cerca de lance, de aveloz, de pedra, cama no chão, trançada, pedra dobrada, aramada e travessão. E é um abre e fecha a porteira, é porteira de pau em pé, de morão, de pau corrido, de cochete zigue-zague e o cabalinho no monté. E toma estrada, meu compadre. Olha, se chegar numa porteira lambuzada de azul, aí o meu compadre errou. Volte 10 braças pra trás e quebra o braço direito. Aonde começar a maigosa, aí já é terra do meu avô. 2000 anos depois. Olha, e quando der numa caieira de pretura acarvonada, pegue a subida abusada do serrote do Moimói. É um trecho pau com formiga, é ladeira em ladeirada, que se o caba sobe fumando cai cinza dentro dos olhos, rapaz. E bem dizer, não chega em riba, já pega a gangorra descendo. Da ribanceira pra baixo é o sítio Caga Chapéu. Avistando o mundaréu, dali você tá me vendo. Vegado e capim mimoso em estado de baixio. Em estado de balaio, laranja, manga, limão, pé de jaca jaquejando e caju de vez em quando, caju indo pelo chão. Não dá um pulo de grilo pra tu chegar no meu terreiro. É rodear o açude que o caboclo morre em cima. O caba logo se anima na sombra do meu juazeiro. É uma casinha alpendrada com 5 bicos de luz. O cachorro é Barry White, mas abana logo o rabo pra nego velho e cuscuz. Era um mundo todo novo, diferente, meu irmão. Mas o rio abriu meu fole e me apertou em suas mãos. Tem uma placa de Fanta encardida, a bodega da rua enladeirada. Meia dúzia de portas arqueadas e uma grande engazeira na esquina. A ladeira pra frente se declina e a calçada vai reta, nivelada. Forma palmos de altura de calçada, que nos dias de feira o bodegueiro faz comércio rasteiro e barateiro no assoalho de lona amarelada. Se espalha uma coxa de mangalho, é cabresto, é cangalha, é peixeiro, urupema, pilão, desnatadeira, candeeiro, cabaço, armador, enxadeco, fueiro, amolador, alpercata, chicote, landuá, arataca, bisaco, alguidá, pé de calha, chucalho, dobradiça, se olhar de uma vez dá uma doidiça que é capaz do matuto se endoidar. É bodega surtida cor de giz, sortimento surtindo um grande efeito. Meia dúzia de frascos de confeito, carrossel de açúcar dos guris. Querosene se encuxa nos barris, onde a gata amamenta a gataiada. Sacaria de bocas arregaçadas, gargarejo de milhos e farelos. Dois ou três tamburetes em flagelo para conforto de toda a freguesada. Yeah, baby! No balcão de madeira descascada, duas torres de vidro são vitrine. A de cá, mais parece um magazine, com perfumes e cartelas de gilete. Brilhantina safada, canivete, sabonete, batom, tudo entrempado. Filizola balança bem do lado, seus dois pratos com peso reluzente dá justeza de peso a toda a gente, convencendo o freguês desconfiado. A segunda vitrine é de pão doce, é tareco, siquilho, cocorote, broa, soda, bolacha de pacote, bolo fofo e jaú esfarofado. Um porrete serrado e lapidado faz um peso para um maço de papel. E aí se embrulha de tudo a granel e por dentro se encontra uma gaveta de onde desembainha-se a caderneta do freguês pagador e mais fiel. Prateleiras são tábuas engembradas com caibro servindo de escora. Tem também não sei qual Nossa Senhora no jarrinho de louça bem do lado. Um trapézio com flanes areados, um giral com manteiga de latão, encostado ao lado do balcão, um caneiro embicando uma lapada, passa as costas das mãos pelas beiçadas, se apruma e sai dando tropicão. Tem cabine com copos pendurados e um curral de cachaça e de conhaque. Logo ao lado se vê carne de charque, tira gosto dos goles craneados, pelotões de garrafas bem fardados, nas paredes e dentro dos caixotes, uma rodilha de fumo dando um bote e um trinchete enfiado no sabão, e aí o bodegueiro despacha pro artesão, um parafuso de cabo de serrote. Eita, meu compadre! Agradeço a todo mundo que ouviu a gente até aqui, aos colegas que andam dando feedback nas redes sociais, muito obrigado! Você deixa o seu amigo aqui muito feliz! E um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio! Oh! É enorme gratidão, e por isso, meu amigo, te ofereço este baião. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.